Uma coisa que eu relevei, que o vereador Nuno Ribeiro relevámos e que tentámos passar essa mensagem de forma reforçada, é também a parte pedagógica, porque eu penso que tem que haver aqui uma complicidade maior no sentido de cada um saber respeitar as regras. E daí que uma mensagem que lhe passámos, era importante também que eles passassem essa mensagem aos próprios estudantes.